vai chegar a hora, eu tenho que parar. Para de sofrer, para de chorar, porque só o tempo é que pode apagar essa cicatriz no coração. Quando alguém quis não mais chamar, apagar essa cicatriz no coração. Quando alguém quis não mais te amar. Busão do forró, a viagem do sucesso. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pode ser agora, só depende de você. E até certo ponto tenho que esperar, mas vai chegar a hora, eu tenho que parar. Para de sofrer, para de chorar, porque só o tempo é que pode apagar essa cicatriz no coração. Quando alguém quis não mais chamar, para de sofrer, para de chorar, porque só o tempo é que pode apagar essa cicatriz no coração. Quando alguém quis não mais chamar,